E por falar em sucesso, que nós temos aqui não em direto nos estúdios, com muita pena minha, mas autofones, o que já é muito bom, eu tenho a nossa Leonor, a Leonor Quinteiros, a grande vencedora do programa do concurso, Uma Canção para Ti, que aconteceu no passado domingo à noite na TVI. Leonor Quinteiros, muito bom dia. Bom dia. Olá, querida, é um prazer ter-te aqui connosco. Muito obrigada por esta oportunidade e por poderes falar também aqui aos microfones da nossa rádio e poderes, de certa forma, dizer o que é que tu sentes nesta altura e depois de teres atingido um patamar tão grande e tão alto como este, de ganhares um concurso na televisão perante tantos meninos, tantas crianças que participaram. Como é que te sentes neste feito e nesta posição que foi da grande vencedora e sendo também a primeira mulher? E com 11 anos apenas, Leonor, como é que foi? Eu sinto-me muito feliz, eu não estava nada à espera. Eu só estava lá para me divertir e para mostrar aos outros daquilo que eu conseguia fazer. Mas agora que ganhei, estou muito feliz. Eu acredito, porque essa felicidade, pois não é só tua, não é? Tu vais repartes essa e partilhas essa felicidade com os teus pais, com a Marina, com quem eu já tive a oportunidade de falar. A Marina, que também já esteve ligada a nós, verdade? Aqui em Oliveira do Hospital. E com o teu pai, que certamente está muito orgulhoso. Aliás, toda a família, os teus amigos, não sei como é que receberam esta notícia, se já estiveste com muitos ou não. E, aliás, isto é tão precoce ainda, foi só no domingo. Tu deves estar cansada de receber telefonemas e de dares entrevistas. Já pude ver há pouco com os jornais do nosso distrito em que já deste entrevistas e eu simplesmente digo, tu conseguiste arrepiar, que é mesmo esta a palavra, um país inteiro com esta interpretação maravilhosa que tiveste no domingo à noite, não só esta, como todas, mas como é que foi cantar este amor a Portugal? Porque tu fizeste arrepiar, eu deitei aqui uma lágrima, tenho que dizer isto e não te conheço de lado nenhum. Eu queria muito cantar esta música. Eles perguntaram qual é que eu escolhia e eu escolhi duas e esta foi aquelas que eles escolheram e eu tentei dar o meu melhor, esquecendo de tudo e só me concentrar naquilo que estava a fazer. Eu acredito que sim, concentraste, até porque tu, e aquilo que eu reparei é que tu cantaste sempre com muita alma e com muita luz, de olhos fechados. Eu acho que só assim se consegue. Porquê é que vocês fecham os olhos? É sentir a música, espetacular. Leonor, tu estás preparada para regressar às aulas e teres todo o mundo a saber quem é a Leonor? Sim, estou preparadíssima. Estás preparadíssima. Diz-me uma coisa, tu fizeste amigos? Sim, fiz muito. Deixaste aqueles amigos que queres para uma vida inteira, ainda que a tua vida seja tão pequena, só ainda tens 11 anos? Sim. E a não ser cantora, o que é que tu ambicionas ser? Ambicionas tirar um curso, fazer outra coisa qualquer a par com a música? O meu plano A. O teu plano A, sim. É ser cantora e atriz. Mas se não for possível, gostaria muito de ser médica. Ah, espetacular. Olha, eu acho que isso é uma boa aposta. Eu acho que tu, enquanto pequenina, com 11 anos, a cantar desta forma, tu vais conseguir alcançar isso mesmo. Eu estou certa que sim, porque tu tens força, tens garra e és uma menina que de facto ambicionas muito alto e isso é muito bom com a tua idade. Olha, diz-me uma coisa, o que é que os teus pais te disseram logo após o final da gala? O que é que foi a primeira coisa que eles te disseram? Eu estou curiosa para saber isso. Eles vieram ter comigo, disseram que eu tinha estado muito bem, deram-me um abraço. Eu acredito. Como é que tu consegues ser tão poderosa na música com essa voz apenas com 11 anos? Achas que isso foi porque desde os 3 anos, pelo menos é aquilo que eu sei, que tu cantas e porque também foste incentivada pelo pai, pelo avô, estou certa no que estou a dizer, certo? Sim. Achas que foi por isso que chegaste até aqui? Eu acho que sim. Os teus pais incentivaram-te sempre? Sim, os meus pais sempre me incentivaram muito e sempre tiveram cá para mim, então eu penso que sim. Tu, Leonor, desculpa esta pergunta porque eu estou completamente fora. Tu tens manos? Sim, tenho um irmão. Mais velho? Mais novo. Mais novo. Achas que ele já tem assim um dom qualquer para a música? Achas provável que um dia destes possas fazer um dueto com o mano? Sim, eu acho que sim. Isso seria espetacular. Olha, eu tenho aqui uma pergunta para te fazer. Dentre tantas que eu tenho, mas só temos 8 minutos de conversa e eu vou até ao fim contigo, porque quero muito e porque estou a adorar. Esta pergunta é muito particular, muito minha. Aliás, todas estão a ser, porque eu preparei isto assim de repente. Aliás, eu não tenho nada preparado. Eu estou contigo em direto e isto é que é absolutamente fantástico e tu só com 11 anos estás comigo. E isto para te perguntar, porque é uma curiosidade muito grande, para além de um artista nacional que estávamos lá, se tu tivesse a oportunidade de partilhar um palco, um grande palco, mas a nível internacional com uma cantora, não me digas já com quem seria, porque eu tenho aqui um nome para te dar. E diz que tu eras capaz. Adele. Sim. Sim? Se não fosse a Adele, quem gostarias? Tens em mente, assim, alguém que tu dissesses, e eu adorava cantar com esta pessoa? Quem seria? Internacional. Bem, gostaria de cantar então com a Adele. Eu acho que era brutal tu cantares com a Adele num palco, porque eu acho que a tua voz equipara-se à Adele, ainda que vocês tenham uma disparidade muito grande de idades, mas eu acho que tu um dia vais conseguir e eu acredito que sim, eu vou estar cá para ver. Espero que sim. A nível nacional, para além da Cuca Roseta, com quem tu fizeste um brilharete absolutamente divinal, para mim foi divino aquele domingo. Aliás, eu acho que tu vais ter saudades, não é, do amor de domingo. Como é que foi cantar com a Cuca? Porque ela é uma cantora também sublime e tu estiveste à altura dela, Leonor. Foi incrível cantar com uma cantora assim famosa. Foi muito bom estar a cantar com alguém que começou assim também como nós. Gostei muito porque ela tem uma voz muito boa e é incrível estarmos a cantar por uma pessoa que nós antes pedimos assim, ai, se eu me der a cantar com a Cuca Roseta. E hoje em dia eu consegui, então. E conseguiste. E eu acho que isso vai ser no futuro também uma... qualquer coisa de real, porque tu vais conseguir e continuar. Portanto, tu vais continuar a abraçar este teu sonho. Eu gostava que tu deixasse aqui uma mensagem para as crianças que têm a tua idade, porque tu ainda és uma criança, ainda que eu te considere uma pessoa ainda mais adulta do que 11 anos apenas, porque eu acho que tu já tens aí qualquer coisa de espetacular. Além do dom que tu tens, tens um brilho muito especial. É o que eu acho, do pouco que eu te vi, aliás, do que eu te vi e não te conheço pessoalmente. Tu queres deixar uma mensagem para aquelas pessoas que ambicionam, que têm sonhos e que por vezes nós também não temos quem nos dê a mão, ou até um próprio pai e mãe, ou familiar ou amigo que nos possa estimular aos nossos sonhos? Queres deixar uma mensagem? Sim, gostaria de dizer para elas seguirem em frente, concretizarem os seus sonhos. Concretizarem os sonhos. Também é preciso nós sabermos revelá-los, não é? E a quem? Portanto, tu conseguiste desde os 3 anos a cantar lá em casa. Já agora, eu tenho aqui assim um... enfim, também outra curiosidade, porque o teu pai, não só sendo bancário em Coimbra, é também instrutor de karaté e tu andas no karaté. Sim. Isso é para tu te defenderes ou porque tu gostas muito? Não é para eu me defender. Diz lá, conta-me a verdade. Eu gosto de praticar e gosto de aprender coisas novas. E então eu aproveito isso porque é como uma distração. E não só estudar, nem só cantar. É uma diversão. É uma diversão, muito bem, eu acho que sim. O teu mano também já anda no karatê? Sim, também. Certo, então diz-me lá, tens recebido muitos telefonemas? Agora que, agora que tu és popular no país, como é que estás a lidar com isso? Estás a gostar ou achas que isso é uma chatice, te aborrece? Não, eu gosto muito. Pronto, eu acho que sim, já que disseste que um dia, a parte de ser cantora, gostarias de ser atriz, e eu acho que tu, assim, dentro de pouco tempo, és capaz de ser uma atriz de uma qualquer novela, de um qualquer canal da nossa televisão. Aposto, claro, na TVI, passando a publicidade, mas eu acredito porque tu tens perfil para isso. Olha, Leonor, és um doce de menina. Eu espero que tu consigas alcançar todos os teus sonhos, vais no caminho certo. Os teus pais também são as pessoas certas, são as pessoas que mais te amam, mais te querem bem, e, claro, a par disso, terás outros também, e ao longo deste teu caminho, deste teu trajeto que agora começa, terás certamente parcerias fantásticas no mundo da música, porque eu apreciei, e vários cantores que também te enviaram mensagens de que de facto estão radiantes e satisfeitos com a tua prestação. És linda e eu espero que tu consigas mesmo alcançar o que mais desejas nesta vida. Pode ser que um dia me cruze contigo, está bem? Sim, Eu sou a Ângela, tu és a Leonor. A mãe Marina tem aqui ligações à Oliveira do Hospital, portanto não será difícil um dia destes, quem sabe, ver-te aqui no nosso palco, nas nossas festas para o ano, quem sabe. Leonor? Sim, quem sabe. Quem sabe. Olha, um beijinho muito grande para ti. Votos de muito, mas muitos sucessos, que é aquilo que eu te desejo. Eu vou deixar aqui, assim, um bocadinho do amor a Portugal, que me arrepia do princípio ao fim, acredita? Este é daqueles temas que, cantado por ti, me deixou, assim, de veras rendida. O melhor do mundo para ti, um beijinho grande à mãe Marina, e tudo de bom. Obrigada pela oportunidade que nos deste também de deixar aqui o teu testemunho depois de uma noite incrível que aconteceu no passado domingo. Vais ter saudades? Vou. Achas que há hipótese de tu voltares a concorrer num outro programa do género? Sim. Eu também sim, acho que sim. Sim. Eu também acho que sim, tu vais conseguir. Leonor, obrigada por tudo. Felicidades na tua vida e o melhor para ti, está bem? Obrigada. Olha, está aqui a hora em que tu ganhaste. Um beijinho grande. Felicidades para ti. Tens um ar super amoroso, gosto muito do teu timbre. Nós de repente olharmos e vemos uma menina pequenina e de repente sai com esse vozeirão, tu tornaste a música tua, foi muito, muito bom. Obrigada. Naquele momento em que cantas, transformas-te numa espécie de super-heroína, porque se percebe que estás realmente a fazer aquilo para que nasceste, e tu nasceste para ser uma grande cantora e vais ser com certeza. Obrigada. E é claro que ela vai ser uma grande cantora no futuro. A Leonor Quinteiro tem tudo para dar certo, portanto é o testemunho vivo de que uma criança ainda tão nova poderá naturalmente alcançar e brilhar com os seus sonhos. Portanto, nunca deixe de sonhar, afinal de contas o sonho comanda a vida, e por tal é tudo isso que eu tenho a dizer. Nós estamos mesmo aqui no final, não há tempo para mais, foi uma pena, estaríamos muito mais tempo à conversa com a Leonor, mas certamente vamos ter oportunidade futuramente, quem sabe assim durante uma hora inteirinha, e aqui em estúdio à conversa com o Leonor e partilhar também os seus sonhos e tudo aquilo que ela mais gosta de fazer na vida, para além de cantar, naturalmente também de fazer karaté, como ela o disse. Fique bem, fica connosco.